reis, Senhor dos senhores. Esse é o nosso Deus que muda a nossa história. Esse é o nosso Deus que já tem a história definida. Lá no final, em Apocalipse, a vitória é do Senhor. E Ele regerá os povos com justiça e equidade. E é esse Deus que nós servimos. E é esse Deus que nós adoramos. E é esse Deus que nós vamos exaltar nessa manhã. Seus olhos são chama de fogo. Seu nome é verdadeiro e fiel. E em justiça aos povos regerá. Seu sangue conquistou vitória. Coroado com honra e glória. Repitam comigo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não sei qual é a sua necessidade nesta manhã, se física, emocional, espiritual, mas creia: o Senhor suprirá todas as vossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Louvemos ao Senhor, porque nada nos faltará, porque confiamos nele. suas necessidades são supridas por Deus. Aqueles que temem a Deus têm a necessidade suprida por Ele. Já estamos no dia 29 de janeiro. Já se passou o mês de 2023. E eu tenho certeza que Deus supriu todas as suas necessidades até aqui. E que o ano vai se passar, Ele vai suprir as vossas necessidades. Vamos orar agora pedindo que esse ano Deus supra tudo aquilo que a gente precisa, todas as nossas necessidades, e também nos colocar à disposição para anunciar o amor de Cristo esse ano. Meu Deus, meu Pai, Senhor, muito obrigada, meu Pai, pela oportunidade e privilégio de estar na Tua casa no dia de hoje. Meu Deus, eu venho Te pedir, Senhor, que o Espírito Santo fique conosco toda essa celebração, essa semana. Obrigada, Senhor, por nos acordar todos os dias, por Teu privilégio da vida e poder Te adorar todos os dias. Meu Deus, nos dê sede de Ti todos os dias desse ano. Supra tudo aquilo que nós necessitamos, meu Pai. Não deixe nós passarmos por nada daquilo que o mundo faz, meu Pai. Todo perigo, toda enfermidade, Senhor, eu repreendo no santo nome de Jesus. Porque o nome de Jesus tem poder e autoridade para fazer aquilo que é impossível. Meu Deus, eu creio em Ti e creio que o Senhor já fez muitos milagres nessa igreja e fará muito mais. Senhor, cuida da vida desse Meia, supra tudo aquilo que a gente precisa, meu Pai. Senhor, que essa igreja anuncie o Teu amor para esse bairro, para esse estado, cidade, país, Senhor. Que a igreja Batista Carioca seja reconhecida pelo Teu amor e pela Tua palavra. Eu repreendo tudo aquilo que não vem de Ti sobre as nossas vidas. Nos dê força e sabedoria, meu Deus, para falar somente de Ti. Meu Deus, muito obrigada. Abençoa cada família que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Segunda casa será maior do que a primeira. Ele sabe o que irá fazer, Ele é Deus. Nem sempre o que Deus vai fazer tem a ver com o que estou pensando. Sai do seu lugar e vem aqui. Faz um gesto, um ato de fé. Ele sabe o que é melhor pra mim. Ele sabe o que irá fazer, Ele é Deus. Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. O que Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Fazer um ato profético aqui para sua vida. Nem sei o que Deus vai fazer, tem a ver com o que estou pensando e esperando. Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que irá fazer, Ele é Deus. Seu azeite. A banda. Todo mundo. Nós precisamos fazer um ato profético, um ato de fé. Sabe por que eu estou perguntando? Porque esse azeite precisa transbordar. Alguém deixou de entregar. Aí, ó. É você, Manuel? Deixa as pessoas virem aqui, Silvana. É você. Faz esse azeite transbordar aqui agora. Tem a ver Aleluia.